Vamos lá, pegou a cerveja já? Tudo certo? Tranquilo? Acertou o microfone? Tranquilo, tudo tranquilo. Vamos, fechou? Vai, bora, bora. É isso mesmo, tá começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan. E, obviamente, eu não vi todos os filmes da pauta. Parabéns, por é nóis, tamo junto. Boa. É um compromisso em primeiro lugar. Defina todos, tem 90 milhões. Então... Não, os filmes definem da pauta. Pessoas boa índole e quem gosta de Halloween do filme também. Tamo aí pra mais um podcast. E hoje a gente vai falar desse tema maravilhoso que é Halloween. Isso. Tirando alguns filmes que não são. Que, mas... não, que não funciona no Brasil. Não, que são uma bosta, essa é a realidade. Mas tamo aí, né? Ô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando e estamos aí, né, mais uma vez, cagando regra e passando vergonha na internet. E eu vou falar assim, eu não sei mais o que eu acredito na minha vida, porque é tudo, virou tudo fake news, até a porra do horário de verão virou fake news. É verdade. Semana passada eu acordei 4 horas da manhã achando que era às 8. Fui no bar do Seu Zé e falei, eita, começou cedo da pinga. Só ganhando momentos maravilhosos. Alô, galera preparada pro impreparável. Aqui é o Michael. E Halloween não funciona no Brasil. Parem de tentar. Esquece. Aqui é Saci, filha da puta. Ah, pelo amor de Deus. Pula sem cabeça. Boitatá. Cai fora, cara. Solta a cuca. Cara, eu prometo que essa é a última vez que eu vou apresentar ele, porque ele tá em metade dos nossos episódios. Não, é a última vez que eu vou chamar ele aqui. Mas ele não já... Próxima vez que ele estiver aqui, vai se apresentar sozinho como se fosse bancado já. Mas ele já não assinou a porcentagem dele aqui no buraco? Já tô ganhando a minha parte. Tá virando folgado, filha da puta. Ainda tem que apresentar o cara. Fala, galera. Aqui é o Renan. Tudo me diverte. A vida é uma merda. E, ó, tenho dois conselhos pra vocês, se vocês forem transar, o que eu acho difícil. Mas vamos lá, o primeiro é use camisinha. Isso. E o segundo, verifica se não tem nenhum adolescente se afogando. Fica a dica. Fica a dica, um paca foda aí. Ué, vou ter que fazer isso hoje. E hoje a gente vai falar sobre Halloween. A gente já sabe que o Halloween passou, tá? Tá ok, ô seu... Tá, filha, tá. Seu ouvinte crítico aí de podcast, me desculpe. Me desculpe se o Halloween já passou, mas a gente quer fazer o episódio do Halloween. É isso aí. E tamo aí. Ah, a gente vai mudar isso aí. Tá ok? Não, mas... Mais uma vez, filmes de terror, né? Pra alegria da população brasileira. Isso aí. E com isso tudo que a gente fez, agora eu não preciso mais colocar um palavreado que pode ser substituído. Agora é só chamar, velho. Vai, ô, seu curtidor de filme Halloween. Começa assim. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Recados dessa semana. Primeiramente, mais uma vez, não vou cansar de falar isso. Nunca. Pelo amor de Deus, segue a gente nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. A gente está tentando movimentar mais o Insta. Então, o Insta agora vai ter mais posts. Vai sair mais fotos e tudo mais da gravação. Então, isso mesmo, se preparem para... Show de bola. Se preparem para esse show de beleza. É, o meu recado é, estamos chegando no fim do ano, Natal tá chegando e os Correios já estão disponibilizando cartinhas de crianças para vocês pegarem, para darem presentes até o dia 9 de dezembro. Então, façam uma boa ação, peguem uma cartinha lá, às vezes é uma criança que não tem condições e, por exemplo, ano passado eu peguei uma que queria uma boneca Baby Alive. Aí... R$700. Complica, reais, mas tudo bem. Mas não, aí você foi no extremo, mas só que normalmente as cartas eu tô pedindo, sei lá, tipo, tem carrinho, criança que tá pedindo PS4, um caderno. Tem criança que tá pedindo um panetone, tá ligado? Então, umas coisas, cara, que... faça uma boa ação. Ano passado eu comprei uma boneca pra menina, um pouquinho caro, mas tudo bem, porque eu fiz questão de escolher a dedo, escolhi uma lá que tinha... um espírito maligno dentro, você apertava a mão dela. Você deu um tique. Não, mas era a única que tinha. Você apertava a mão dela e falava assim, eu amo você, vou te matar. Mas tudo viva bem. Viva Satã. Eu entendo, mas eu tenho dessas. O que importa é que você cumpriu com a tua missão. Eu tô com uma leve, cara. Então façam uma boa ação. Tocar uma leve aí. E ela pesada, pelo jeito. Ah, cara. Ou não. É isso aí, né? Fazer o quê? Mas façam isso, é legal. Eu sempre fiquei namorando pra pra tirar uma cartinha, eu vou esse ano. Pega uma cartinha, os correios lá, então, só pô, chegar, é, pedir. Um dinheirinho aí que vocês. É bacana. Vocês não. Para certo. De comprar com o lanche gordo, é, caralho. Comprar lanche, caralho. Porra. Só compra um a menos que já dá pra você comprar. Já dá, é, caralho. É, então, buraco negro também é fraternidade. Ah lá, buraco negro vai prontificar aqui todos os integrantes dessa bancada, vai pegar uma cartinha, mano. É isso aí. E vamos postar no Instagram, hein? Isso aí. E ó, puxando essa deixa de Halloween e tudo mais. A gente quer anunciar aqui sobre o nosso... Parou! João Kleber aqui, momento João Kleber. Vamos fazer um anúncio oficial nesse episódio. Eita! A gente está produzindo um conto sonorizado de terror original do Buraco Negro. Uma salva de palmas aqui nesse momento. Uma salva de palmas. Então, assim, mais informações a gente vai continuar mandando durante essa semana. Obviamente, a gente queria que isso saísse no Halloween, mas não vai sair. Lidem com isso, a vida é dessa. Os prazos são feitos para serem quebrados e não respeitados. Estamos no Brasil, nada vai na data certa. Tá ok, estamos no Brasil, tá ok. Ó, tá bem meu estilo isso, hora marcada. Ó, foda-se. Papai não chega mesmo, então caguei. Só pra explicar quem não tá entendendo nada. É um livro, mas só que a gente vai tá contado e sonorizado. Ou seja, pega um filme, tira a imagem, só o som. Isso. Vai ser quase isso. Isso. Só que isso. Bom. Só que bom. Olha, Hollywood. E se você quer entender melhor como é que funciona, eu vou te dar um mini spoiler agora da história sonorizada. Então, ó, se liga aí como é que tá como é que tá ficando essa maravilha que a gente fez. Carlos chega no necrotério e logo depois José Almeida chega atrás. Ele era o enfermeiro-chefe do setor, por isso era o responsável de fazer a necrópsia junto com o médico. Ele já estava acostumado com aquilo e não estava de ressaca, então não reclamava de descer até o subsolo. Em seu pensamento, alguém tinha que fazer esse trabalho. Todo seu, doutor. O cara se enforcou dentro da sala de estar. A família encontrou desse jeito e chamou a polícia. O cadáver já apresentava indícios de rigor mortis. Pele em coloração azul, escoriações, uma marca de corda roxa em volta da garganta toda, e a língua estava inchada para o lado de fora da boca. Doutor, eu vou agilizando a papelada enquanto o senhor termina isso aí. Zé vai para a sala ao lado, onde ficou o almoxarifado. O exame continua na cabeça. Carlos abre o olho direito e se depara com um olhar vago, daqueles que a alma já não se encontra mais, e vai para o olho esquerdo. Eita! Que isso? No canto do olho do paciente tem um fio preto. Parece que alguma coisa entrou no olho do cadáver. Carlos pega a pinça e vai tirando lentamente aquele fio. Ele vai puxando e percebe que tem mais um. Continua puxando e vai saindo uma massa escura. E ao retirar tudo, percebe que é uma mosca. Como isso veio parar aqui? A mosca começa a se mexer na pinça. Caralho! No susto, Carlos deixa cair a pinça e se esbarra na mesa de necrópsia. A mosca sai voando pra longe. Só posso estar precisando dormir mesmo. Esses arrombados da ambulância conseguiram trazer essa merda junto no corpo. Meu Deus. Ô, Zé. Oi. Tô guardando o corpo aqui. Ele cobre o corpo com um pano branco e vai levando a maca pra perto da porta quadrada. A abre e puxa uma mesa fria de metal. Puxa a parte de cima do cadáver. Puxa a parte de baixo. E agora ele tá na mesa. Carlos fecha a porta e vai se limpar. Trouxe a papelada, doutor. Valeu, deixa eu assinar. Tá liberado, doutor. Pode voltar a dormir. Valeu, Zé, obrigado. Se você quer pular e quer ir direto pro episódio, vai pro minuto... 18 minutos e 50 assassinos mongóis. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Thank you. roteiro dessa semana, já que vamos falar de filmes, eu vou trazer um podcast fenomenal pra vocês. O podcast é desde 2006, ele é criado aí faz uns bons anos aí, batendo o Nerdcast, mas é o RapaduraCast. Um puta de um podcast foda, onde o cinema é levado de uma maneira séria. Ele é feito pelo Jurandir Filho e o famoso Maurício Saldanha, que ele saiu já do podcast, só que os episódios antigos deram zica com ele. Ele é um cara que manja de cinema pra caramba. E o Jurandir tá aí até hoje, sempre lançando episódios. E assim, muito das coisas que a gente vai falar durante o episódio aqui, eu escutei no episódio do Rapadura também, pra gente só dar uma embasada em umas coisas bem legais. E assim, é um estilo foda pra falar de cinema. Geralmente quando tem lançamento eles criticam os filmes e é sempre de uma maneira bem didática, legal, pra todo mundo entender e é zica pra caramba. Os caras estão aí na jornada até hoje. Não, só de você falar que eles criticam as pessoas, eu já gostei. Já gostou, já. Aqui não, é crítica, tá ok? É, top pra caramba, porque eles sempre estão convidado novo, sempre. É, toda vez. É, tipo, e o convidado sabe alguma coisa a mais, tem alguma coisa a adicionar naquele filme ou naquele tema. E, cara, é um conteúdo que é diferenciado na internet mesmo. Então, assim, pra vocês terem um gostinho de um episódio legal, baseando no conceito de Halloween... É, escutem o 117, eles falam da franquia do Sexta-feira 13 e é foda pra caralho. Topzera dessa semana é esse podcast Zika, tem no Spotify. E aproveitando que o Caio falou sobre o Spotify, queria fazer um anúncio aqui. Outro anúncio, né? Nossa senhora. Esse episódio tá cheio de anúncio. Esse episódio tá cheio de anúncio. É hoje. Buraco Negro, ó, deixou de ser um podcast ali qualquer... Já tá lá em cima já tá chegando nos pés do Jovem Nerd ali. Jovem Nerd que se cuide. É. Cara, estamos oficialmente no Spotify e no Deezer. Trocando uma ideia com a comunidade do podcast, que é muito ativa, né? A galera muito se conversa e tal. Eles falam assim, não, tem muita gente que tá arriscando, tá dando cara a tapa. O próprio Jovem Nerd tem muito conteúdo que é copyright, né? Tipo, eles colocam música de bandas e tal. E eles foram convidados a entrar no Spotify, né? Não, por que não o nosso humilde Buraco Negro não pode entrar lá também? Eu cadastrei e, cara, foi facinho. Então, se você quer escutar o Buraco Negro agora, fala assim, ah, eu não consigo escutar. Ah, tem que entrar no site. Ah, tem que entrar no site, não sei o quê. Tem que baixar outro aplicativo, eu não tenho. Entra agora no Spotify, porra. Agora tá fácil. Exatamente. Spotify, Deezer, só procurar Buraco Negro, que tem todos os nossos episódios. Eles devem atualizar semanalmente, eu não sei ainda, mas deve atualizar, é nóis. Tá, eles devem atualizar pelo feed e você recebe isso ao mesmo tempo que o normal. Top. O meu top zero da semana, velho, na boa. Só quem é, vai sentir. Meu Deus, vamos lá, Rafael. Mano, na boa, aquela paixão por automóveis, né? Mano, primeiro, um pessoal que eu tô seguindo lá no YouTube, o Flat Out Brasil. Os caras é foda, eles fazem uma entrevista com os caras que tem uns carros mais diferentes, mais modificados, e que a gente não tá habituado a ver na rua, né? E lá ele faz uma entrevista, mostra o detalhe dos carros e isso pra mim é maravilhoso. É pra galera que curte. Nossa, velho. Gearhead, os famosos cabeça de pistão. Cabeça de pistão. E com isso, mano, eu até consegui fazer um esqueminha aí. Queria até convidar o pessoal pra ir no Salão do Automóvel esse ano, hein? De 8 a 18 de novembro. É, o Salão do Automóvel aqui de, pelo menos, de São Paulo. É bem famoso mundialmente. É muito bom. Bastante... Eu já fui no Salão do Automóvel e no Salão Duas Rodas, cara, é sensacional. É uma puta estrutura foda, velho. O que eu tô acompanhando lá são as novidades desse ano. Cara, tá estourando. Vai ser um dos melhores, hein? E eu tô acompanhando o canal do YouTube, vendo essas informações e não vai ter jeito, vou ter que ir. Infelizmente, obrigado por me ligar aí. É, não vou ter outra opção na minha vida. Tá bom, vai, eu vou. Tipo, enfim. Legal, legal. Pra quem gosta, segue lá e vamos se encontrar no Salão do Automóvel, é nóis. Então, continuando nessa vibe de YouTube, eu vou recomendar não um canal só, apenas, mas uma parte do canal, uma série que eles estão fazendo, o canal do Omelete. Recentemente, eles começaram, o canal já é bom, já tem muita review, muita notícia boa do mundo dos filmes e séries, mas eles começaram uma que me apeteceu muito. Eles começaram a recomendar anime. Ah, a série Bento. Ah, cara, foda. Puta, eu não conseguiria pensar numa forma melhor de apresentar anime pra quem é leigo. A apresentadora que ela apresenta as três primeiras, Júlia. Ela, cara, muito foda o conhecimento dela. Ela conhece demais os animes. E ela consegue discutir com a pessoa. Eles sempre trazem uma pessoa que não manja nada de anime e a outra que manja do anime pra apresentar. E cada episódio eles vão apresentando um anime. E agora eles apresentaram o último episódio falando de Sword Art Online. E conseguiu passar pra pessoa que como o anime funciona. E os comparativos sempre que surge com quem não é do mundo em cima de séries, como as diferenças e as coisas que são iguais às séries. E apresentando esse mundo novo, que é tipo, se você acha que já tem muita série da Netflix pra ver, espera até você abrir o canal o catálogo da Crunchyroll e ver que tem 58 animes saindo episódio todos os dias. Aí você vai falar, porra, agora eu estou fodido, não tenho tempo para viver mais. Legal, legal, massa. O Omelete é o Omelete, não, cara. Não tem, Omelete. Não tem o que falar. Omelete é embaçado. Cara, soube apresentar o formato muito bem. O meu topzera da semana vai ser música. Influenciado pelo Caio, tenho certeza. Influenciado é pelo Caio, Caio. Ah, cara, a música é aí, né, meus amigos. Vamos lá, pelo amor de Deus. É. Amigos, eu lhes trago a banda formada pelo Adam Dutkiewicz e o Jess Leach, que são membros de uma banda foda chamada Killswitch Engage. Então, vocês devem procurar também. Mas eu trago o projeto paralelo deles, que chama Times of Grace. É muito foda de metalcore, vocês vão curtir. Agora vocês estão ouvindo a música Strange Numbers. Mano, é muito bom, cara. O Adam, ele tava fazendo uma turnê em 2007, ele sofreu uma lesão nas costas. No hospital, na cama, o cara começou a compor e soltar os riffs. A partir daí, saiu um CD muito bom, muito melódico. Heavy metal. Heavy metal total. Vocês vão ver pelas letras que não é algo, tipo, metaleira from hell with lasers. É algo, tipo, bem introspectivo, fala muito sobre amor, muito sobre... Até o nome, Times of Grace, é uma coisa mais espiritual. É muito bom, cara. Recomendo pra vocês a música Willing, acústica. É a última música do álbum, é muito bom. Ele só tem um álbum, infelizmente. Tá no Spotify, o link vai estar na descrição. Mas é isso aí, cara. Ouça, porque é muito bom, vocês vão curtir. Ó, se você é cinéfilo e tá escutando esse episódio, eu quero dizer que me desculpe, mas eu estou apenas expressando minhas emoções aqui nesse podcast. Aqui é um podcast sofrer, de emoção. Um podcast aqui sobre a verdade. Você quer crítica sobre o filme de verdade, vai procurar em outro lugar. Então, tem um Rapadura que foi recomendado aqui também. Exatamente. Vai pra outro lugar. Crítica não tem aqui não, aqui é só... Vai tomar no cu. Meu Deus do céu, é dedo no cu e gritaria. Isso. É bem isso hoje. Nesse episódio aqui a gente vai falar sobre os clássicos dos classicão, tipo, que começaram esses filmes slasher, né? A gente vai falar do terror slasher da década de 80. Isso. Que era só um mongol gigante usando uma máscara matando pessoas que transam. Porra, não desmerece. Exatamente. Não tá desmerecendo a classe. Não tá desmerecendo a classe, mas é a realidade. Tenta, se você ia pra alguns lugares com os amigos e transava, o risco de você morrer por um mongol gigante era muito alto. Caralho, se você vai transar com seus amigos, você vai morrer de qualquer jeito, amigo. Não, Não recomendo. Não recomendo. Não necessariamente com todos ao mesmo tempo. Ah, entendi. Ah, suruba desregrada. Desculpa. Se for também, não estamos aqui para julgar. Pode fazer o que quiser. Na verdade, estamos aqui para julgar sim, eu vou jogar pra caralho, velho. Porque tem uns que é uma bosta. Né? Eu vou jogar porque ele me chamou pra esse suruba aí tomar no cu. Na moral. Então o terror slash ele começa na década de 80 aí e traz. Cara, são filmes baratos pra caralho, tipo, que eram 50 mil dólares e faturavam 50 milhões. Por isso que cada dessas. A gente vai trazer três franquias, mas cada uma dessas franquias tem mais de 10 filmes e é uma porra, porque o primeiro é bom e o resto é um lixo desgraçado. Os caras começam. Na realidade, a piorar, o primeiro é bom. Entra numa. Não, entra. Na inércia pra baixo que vai. Tende ao infinito. É o famoso. Beleza, a ideia é legal do primeiro filme. A gente fez muito dinheiro. E agora? Não vamos fazer mais. Foda-se, mete bala aí. E se a gente pôr uns aliens? Por aí mesmo. E se for só um sonho? Começa essa merda aí. E o primeiro filme que a gente vai falar é Halloween. Cara, Halloween, o que que é o filme em si, né? O filme, ele tem mais de... Ele lançou um filme recentemente, em 2018, né? Que você, jovem de 13 anos, tá escutando esse podcast. Esse filme é antigo para um caralho, tá? 40 anos. Não é uma inovação, meu Deus do céu. Você também dos games aí, que já deve ter visto o Michael Myers em algum jogo. Porra, ele é um personagem de um filme foda. O filme é de 1978. Nossa, é muito velho. É muito. É datado, então assim, se você for assistir, igual essa bancada reassistiu esses filmes maravilhosos... Tem uma cabeça que assim, cara, em 78 não existia porra nenhuma. Pode esquecer. E sem contar que os filmes também tinham um orçamento baixo. Por exemplo, o Halloween. Ele teve um orçamento de 300 mil dólares pra faturar 70 milhões. É. Ó, leva em consideração 1978. Ou seja, 300 mil dólares vai valer mais ou menos hoje 2 bilhões de reais. É. Mais ou menos. Você compra... A lua. Então, né, já chega nesse era mais nível. Ou menos isso sem aí. Muita burocracia. Sem muita burocracia. Estados Unidos também. Aí é também eu não vou julgar o cara que quis fazer uma sequência. O cara ganhou 70 milhões por causa de 300 mil investido. Imagina se eu investir 2 milhões. Eu vou ganhar um mundo de dinheiro. É. Mas aí, quem é Michael Myers? Michael Myers é um... Nossa senhora, psicopata, cara. Se você... Aqui pra ficar mais fácil pra você, a gente vai falar sobre quais filmes você... A gente assistiu pra ter como base esse episódio. O Halloween, a gente viu o Regresso do Mal, né? Pra quem é do Brasília aí, né? Caralho, chama Regresso do Mal. Regresso do Mal. O primeiro? Sim. Não, é o primeiro que você mandou a gente ver. É o primeiro que você mandou a gente ver? É o 78. É o 78. O Regresso do Mal. Nossa, mas que bosta gigantesca. Mas ele nem foi, já tá regressando, tá ligado? Caralho, viado. Porque ele fugiu do bagulho. Tem zero. É só procurar. É que ele tava em casa. Ah, é uma bosta gigantesca. Ah, Brasil. O Brasil tem que ser estudado por títulos de filme. Não, melhor não. É perca de tempo. Muito bom. Mas fala aí, quem é Michael Myers? Eu o conheci há uns 15 anos e me disseram que nada havia sobrado. Nem razão. Nem consciência, nem entendimento, nem o mais rudimentar sentido de vida ou de morte. Bem ou mal, certo ou errado. E eu conheci essa criança de 6 anos, rosto vazio, pálida, sem emoção alguma. Olhos negros. Olhos do diabo. Eu passei 8 anos tentando chegar a ele e depois outros 7 tentando mantê-lo trancado, porque, na verdade, eu descobri que atrás daqueles olhos estava simplesmente o mal. Michael Myers, noite de Halloween. A irmã dele tá cuidando da casa, tá babá do irmão dele mais novo. Isso. E acontece o que acontece, o que ficou preparado para todos os outros filmes de slasher. Ela vai transar com o namorado, volta e o moleque vê a cena. E depois ele entra no quarto da irmã e simplesmente começa a dar facada na irmã. Não, peraí. Ó, até ele ver isso, beleza. Tem um momento que o namorado dela desce as escadas colocando a camiseta. Ou seja, já fez o negócio. Já. Se você for pegar... Eu contei, sério. 20 segundos. Se você pegar o começo dessa cena até ele colocar a camiseta, dá 1 minuto e 6 segundos. Caralho. Meu amigo, se você goza em 1 minuto e 6 segundos, puta que pariu, irmão. Ó, fala com a Laura Miller lá. Ela sabe resolver isso. Porra, bicho, o que tá acontecendo, irmão? Cara, verdade. Caralho, mano, você tá demorando pra porra, né? O cara é bravo. 1 minuto e 6, o cara, cara é bravo. Aí cansa. Aí cansa. Cara, vai longe. Pô, mas na moral, você... É que assim, a gente já cresceu numa época que a gente já sabia quem que era o Michael Myers e a máscara sendo icônica no mundo do cinema. Só que se você assistindo na época que ele... A primeira vez você tendo contato... É câmera em primeira pessoa, cara. É, você não sabe quem tá matando. Sim. Até, sim. Tipo assim, ele esfaqueia a irmã dele. A irmã dele tá com os peitinhos de fora, lá, ele vem, é, a melhor nossa, parte é transou. Essa. Nessa não parte pode. Eu tampei o olho. Não pode. Não pode, esfaqueia a irmã. A hora que ele desce, os pais dele chegam em casa e arrancam a máscara dele, que ele tava com uma máscara de palhaço. Sim. Aí você vê que é um moleque de... 6 anos. 6, 8 anos de idade, cara. Isso é, tipo assim, é bizarro pra caralho. Você vê que é psicopatia ali forte naquela família. Não, é forte? Rapaz. É outro nível, não é? Dá pra falar que ali realmente tinha um demônio, viu? É o demônio. Mas você vê, tipo, o Slasher, os primeiros filmes, não A Hora do Pesadelo, mas tipo, o Sexta 13 também, Sexta-feira 13, ele tinha em primeira pessoa. Então você não via quem que era o cara, você era o assassino. É. Esse ponto aí que gera todo o suspense, né? Isso. Porque fica aquela dúvida, quem que é? Quem que tá matando? Puta, qual de vocês que tá aqui, qual filha da puta, hein? É. Então isso é legal que traz um clima da hora pro filme. Tá, beleza. A partir disso, nós vemos o médico dele, não é isso? O médico e enfermeiro. Que eles estão tendo um diálogo no carro até chegar aonde ele está. E quando eles chegam na clínica, tipo, tem uma galera, tudo andando aleatoriamente, né? Na chuva, muito louco. E o cara vai abrir o portão e tal, e de repente você vê uma sombra. Que eles vão levar ele pra corte, né? Isso. Que ele vai ser julgado, né? Você vê uma sombra em cima do carro e você fala, caralho, que porra é essa, mano? E aí, do nada, tipo, ele começa a puxar a mulher e brigar com ela dentro do carro. E caralho, mano, e a mulher sai, ele vai embora com o carro e foda-se, tá ligado? Beleza que assim, ele foi preso com 6 anos de idade. Como ele aprendeu a dirigir, mano? O cara super dotado. É dele. Por isso que eu falo, entre esses fatos... É muito videogame. Cara, simplesmente tá possuído pelo demônio, não tem outra explicação. O nome, só tem uma explicação que é Telecurso 2000. Aí é verdade. Ele assistiu todos os episódios. Não, o pessoal leigo deixa isso de fora, velho. Nossa, essa é a resposta. Essa criançada nova não sabe que é o básico, acordar 5 horas da manhã, tá passando Telecurso 2000, você aprender sobre... O curso de engenharia 3. E tá passando aula de torno mecânico. É o famoso. Solta a embreagem e acelera devagar. Aí o cara voltou. Ele soltou a embreagem duas vezes e já tava na cidade dele de novo. Já tava. Que nem um melhor, foguete. Né? Acho que esse foi o melhor. Aí a gente começa a ver a perspectiva da vida da personagem principal, que é a Laurie, né? Isso. Ela tá vivendo a vida dela, de adolescente. Útil pra caralho. É, meu Deus do céu, a gente tem um baile de Halloween pra ir, mas eu preciso servir de babá. Ela passa na frente da antiga casa dos Myers. Que nunca mais foi habitada por ninguém. Foi abandonada. E rezava a lenda que era abandonada e tudo mais. E a porra do Michael tá lá dentro. Aí ele já percebe que ele já tem uma primeira vítima. Ele fala, porra, vou... Já achei uma aqui, já. Achei uma aqui, vai ser ela. Tanto que aí a gente começa o filme da perseguição, que é o Michael Myers sempre estando ali... Ele tá sempre no canto do quadro da imagem, velho. Ele não corre, velho. Ele tem problema no joelho. Ele tem problema no joelho. Ele tem problema no joelho, Tem artrite. Então ele sempre tá ali, mas não tá. O filme, ele brinca muito com isso, né? Da aparição dele e o desaparecimento. Tanto que eu sempre pensei... Falei, mano... Você não tá ficando louca. Joga uma pedra, filha da puta. Se ela bater no cara, ele existe. Meu Deus do céu. Caralho, eu nunca pensei nisso, mano. Não, mano, ela viu umas 10 vezes ele aparecendo e desaparecendo. E foda-se. E foi ela falar... Isso aí é coisa da imaginação. Nossa, holograma, certeza. Um cara gigante de macacão e uma máscara... É. Considerando que o cara é um puta stalker e fica toda hora olhando pra ela, tipo, de longe, assim. E saiu o filme agora, 40 anos depois, Mano, é o caso coach mais determinado do mundo, velho. 40 anos, é verdade. Bicho, atrás da mina. É verdade. Caralho, pô, Rafael, cara, e aí, mano? Você vai ficar pra trás, porra? Caralho, bicho, isso que é foco. Ele determinação. Ele fez incisivão, velho. Sai daí, porra. Chute na preguiça. Chute na preguiça. Vou matar essa menina. Vou matar as babás, tudo, porra. E tipo assim, ele vai e começa a matar as amigas dela. Ele chega na noite porque, de Halloween. Tipo, aí tem o grupo de amigas da Laura. São todas as amigas mais descoladas, que já transa pra caralho, tá usando uma droga. E ela é a mais caretona, ainda as amigas ficam zoando, que ela ainda é virgem, que ela dá um cigarro pra ela tentar fumar. Ai, ela não curte, aí fica sempre nessa zoeira. Não conhece o lado bom da vida. Aí chega a famosa noite da sexta-feira 13. Halloween. Chega a famosa noite do Halloween. E elas, como todas as amigas, elas pegaram trabalhos de babá também. Então cada uma tá numa casa cuidando de uma criança. Mano, então, eu fico. Isso aí é normal, velho? Meninada mais jovem que é trabalhando de babá, mano. Então, os Estados Unidos tem muito isso. Né? Pelo menos tem. Nessa época era. Estados Unidos. Ah, até hoje tem essas porra. Levando em consideração que o cara passou o dia inteiro stalkeando a menina. Então, chega na noite, eles veem novamente o Michael entrando em outra casa. E coincidentemente, é a casa que uma das amigas da Laura tá fazendo o serviço de babá também. Isso. E a criança que a Laura tá cuidando vê o Michael Myers lá na outra casa. Até então, eles não sabem quem é o Michael. Um cara gigante com a máscara parado na frente da casa, simplesmente olhando pra você. Ele não tá olhando pra porta, ele não tá olhando pra rua, ele não tá olhando pra um carro, ele tá olhando pra você. Vai tomar no cu, né? Mano, nessa hora já abre o cu, já tô cagado. O senhor fala, joga uma pedra. Já estou cagado nesse momento. E aí? Primeiro, 911, liga pra polícia. Vamos resolver isso aqui, né? Chamo. O bom desse filme é que ele é tão baixo orçamento que tem uma hora que ele entra nessa casa, ele vai matar o namorado de uma das meninas. Ele levanta o cara pelo pescoço, pega a faca e coloca o cara na parede. Ele trava o cara na parede com a faca. Eles não tiveram dinheiro pra comprar a gravidade, tá ligado? O cara fica parado, mano. O corpo do cara não cai, fica parado, velho. Ou gastaram todo o orçamento naquela faca, porque era muito boa. Cara, é Tramontina. Renan, você que é o chefe, não conhece a Tramontina? Ô, desculpa, cara, desculpa. Pelo amor de Deus. Então é isso, ele começa a matar todo mundo. Ele enforca o menino no carro, que é amiga dela. Isso. Mata o namorado. Aí ele até... Ele se veste de fantasma. Se veste de fantasminha pra matar a menina. A menina acha que é o próprio namorado zoando de Halloween. Ai, amor, para! Para com essa porra, seu babaca. Aí ele fica mó tristão e sai fora. Desculpa, meu. Mata todo mundo até ele ir atrás da protagonista. Que novamente criando o novo clichê, que era o da última menina. Sempre a última sempre menina. Sempre sobra alguém, né? Uhum. Sobra a última pessoa e é ali é onde o a cara vai se fuder. A mina que não fuma, não transa e não bebe. Ou seja, amigos, infelizmente vai todo mundo morrer. Tem uma galera forte aí que tá morrendo, viu? Caralho, bicho. Tem uma galera forte que tá sobrevivendo aí. Ele chega até a casa lá e começa o quebra-pau. Uma coisa que eu não entendo é assim, mano, se você bateu no cara que tá querendo te matar e ele caiu, vaza. Termina de matar ele, velho. Meu Deus do céu. Em nenhum filme eles fazem isso. É muito bom que ele fica no chão, esfaqueado. Aí, tipo, a mina vai pra porta e fala, meu Deus, vou sobreviver. E ele levanta, tipo... Foda-se. Não aconteceu nada. Não, tomou uma facada no estômago e uma no coração. Isso é só uma faca. Mais uma quarta-feira. Caralho, o bicho termina a porra do serviço. Mano, não, véio, mas aí é onde entra a questão do coach. Ele tá determinado. É verdade. Existe verdade. Um cortezinho que uma vai barrar. Cenas, uma das cenas mais, assim, mais tensas. Porque o filme é muito antigo e não tem tanta cena tão tensa. Só que a mais tensa é da cena final, onde a protagonista ela tá no armário tentando se esconder. Isso. Sim. E ele desce a porrada no armário pra tentar pegar ela, tá ligado? E isso é tipo, mano, é bizarro. Tipo, ele quebrando tudo pra realmente matar ela, tá ligado? Até que ela consegue furar o olho com cabide. Com cabide. Caralho, é muito MacGyver, velho. É ela abriu o cabide e estocou o cabide na cabeça do cara. Não, eu queria entender que a cena foi totalmente desnecessária, né? Porque ela chega no quarto e diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Se eu fugir, ele vai continuar atrás de mim. Então eu vou fingir que eu fugi e ficar no armário. Aí o Michael Myers chega e fala assim, você não fugiu não, você tá aqui, ó. Você é trouxa, hein? Tomar no seu cu, hein? Eu sei que você tá aqui, ô vagabundo. Você tá suspirando, você tá suspirando aí alto pra cacete nesse guarda-roupa aí, ó. Vem cá. Desce a porrada nele, ele cai da casa e some. Não, não, não só isso. Antes, ele sobrevive a 6 tiros do doutor. Nossa, é verdade. O doutor descarrega um 38 no peito do cara, o cara voa do segundo andar da casa até o chão e depois some. Parabéns. Sumiu? Parabéns, capeta, que realmente possui o corpo desse cara, moleque. Tá de parabéns, velho. Não, pior é isso. Soltou um kagebushin aí. Pareceu um toquinho no lugar, o cara foi embora. O pior é isso, o que a gente fala de franquia. O filme, ele acaba com isso. Michael Myers sumindo e a menina continuando a vida dela. Traumatizada. Quase nada. Anos e anos de terapia. Suavão. Não, continua a vida aí. Só que precisamos fazer dinheiro, então tem mais 10 filmes nessa porra. O que a gente vai descobrir depois é que é uma seita indígena. Não, velho. Caralho, puta que sempre porra, na época de Halloween para matar a família dele. E ela é a irmã dele. Mano, esquece. Sim. Ah, merda. Assista o primeiro filme. Assiste o primeiro. Agora assiste o de 2018, que é realmente a única continuação. Plausível. Eles cagaram todos os 37 filmes e só pra esse agora. Liberaram agora. Demorou um pouco. 40 anos. Em 2018, mas assim, rapaz, que grande cocôzão que era. Que tal se a gente rebutar esse negócio aí? Cancela tudo. Vamos fazer a continuação digna aqui, ó. Pelo amor de Deus. Então é isso, Michael Myers, conhecido pela sua máscara bizarra, que é a máscara loja de seu fantasias. Primeiro, um dos primeiros vilões com música tema do seu. É verdade. Cara, é muito foda. O filme só toca essa música também. Mano, o filme só toca essa música. É 90% do senhora. Filme ser bom é por causa da música. Puta que pariu, velho. Mas aquela música, mano, toca, tipo assim, o filme tem 1h20, ela toca 40 minutos do filme, eu fiquei perturbado, galera. Eu também. Foi uma das coisas que eu mais fiquei preocupado. Sim, baixo orçamento, você teve dinheiro pra essa só. Não, porque você vê o trailer do novo filme do Halloween, você, tipo assim, começa o trailer e tal, tipo, aí você fala assim, tá, a primeira vez que eu vi, eu falei, mas que porra é essa aí? Aí eu falei, pera, Michael, parece que o filme é de Halloween, uma coisa, eu falei, não é possível que o filme é do Michael Myers. É. Aí quando começa a tocar a musiquinha no trailer, nossa senhora! Meu Deus do céu! Eu quase dei o cu no cinema na hora que eu escutei a musiquinha. Só que aí eu falei, beleza, agora eu era fã do Serial Killer, né? Por conta de um dos jogos e tal. Eu falei, beleza, vou ver o filme dele. Mano, eu não aguentava mais a música no filme. Pelo amor de Deus. Começa o filme com a música, aí aparece a menina tem a música, aparece o Michael tem a música. Aí um pombo voa na frente da câmera, toca a música. Vai tomar no cu, velho. Então é isso. Eles só tiveram dinheiro pra fazer a trilha sonora, que foi uma. Isso. Não, nem dinheiro tiveram. E não tiveram dinheiro pra comprar a gravidade. Nem tiveram dinheiro porque quem compôs a música foi o diretor. Foi o diretor. O John Carpenter. E, tipo, ele não sabe nada de música. Ele compôs. Esse filme bateu a mão no piano, saiu aqui de lá e falou, top. Ele começou a bater. É isso, velho. Como é que é? Não, pera aí. Momento de silêncio, como é que é, né? Inclusive, foi assim que o diretor gravou. Vocês sabem. Agora então, vocês sabem por que o filme é uma bosta. Não é uma bosta. Mano, ó, pra falar a verdade, dos três que a gente vai falar aqui, esse aqui eu acho melhor. Eu também. Meu Deus, não. Eu acho melhor. Mas eu sou fanboy do Michael Myers, então não posso opinar. Na verdade, ele é o último. Michael Michael Myers, então, terminando aí, levando o terror slasher para as alturas e ganhando muito dinheiro, obviamente que eles iam fazer mais. Então, chegamos até Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, que nada mais, nada menos, é uma cópia do Michael Myers. Só que é um cara bombado, gigante, com um facão em vez de uma faquinha. Então, vai... É o cara com uma peixeira em vez de uma tramontina. Mas não no primeiro filme, que a porra velha... não, tudo bem, nossa, tudo bem. Aí tudo bem. Spoiler! Então, assim, no primeiro filme a gente acompanha adolescentes indo acampar em Crystal Lake. Crystal Lake. Pô, você fala, né? Acampamento. Novamente. Jovens em um acampamento. Sexo, drogas. Jovens em um acampamento em um lago cuidando de jovens. Cara, porra. Uau, o que mais poderia acontecer? Você que é pai, você que é mãe, mano. Não é possível que você caiu nessa. Merda, você não caiu nessa. Puta que pariu, bicho. Falei, vai confiar em adolescente assim lá na puta que eu pariu. E o pai paga, foi pra lá. Não, mano. Pelo amor de Deus, leva pra... Nossa, minha filha, cuida bem, viu? Goia. Fica tranquila. Vê se não vai dormir muito tarde. Fica tranquila. Se alimente bem. Aí, beleza, eles chegam em Crystal Lake. Já aconteceu umas paradas loucas. Eles já sabem o que aconteceu quando chega, né? É, né? Que já morre uma tentando chegar lá. E ela nem chega e já morreu. Não, não. Começa com os dois adolescentes lá subindo. Não toca aqui. Não, vai. Não, aqui não pega aqui. Isso. Aí chega alguém. Fala, não é isso que você está pensando. Meu irmão. Tá, meu irmão. Não pega aqui, tira a mão daí. É, pô. Vocês não estão jogando Yu-Gi-Oh, né? Caralho. Fala a verdade pra mim. Né? Pô, agora vai falar que vocês estão jogando truco aí. Não dá, pô. Já morre os dois também. Já morre. Transou, morreu. Aí vem a abertura, pá, não sei o quê. E a gente começa o filme com mais pessoas indo até o acampamento. Isso. Obviamente. Aí tem essa menina... que morreu pessoas lá. Essa primeira menina lá, né? Procurando carona pra chegar em tal lugar. Isso. E aí, tipo, ela para num café e aí fica procurando... Ah, eu quero ir pro Crystal Lake e tal. E a moça do café fala assim... Não, por que você não confia nesse homem caminhoneiro aleatório pra te levar na porra de um acampamento que morre todo mundo? Caralho, mano. O que tem não de errado com essas pessoas, velho? Não tem nada não, pra aí escuta um caralho, outro bicho. Velho aleatório, escuta a conversa lá do outro lado do café e fala... Não vai pra lá. 30 anos atrás morreu dois jovens e uma criança. Foda-se, meu irmão. Caralho. Eu tô se atrás... fosse isso... Eu tava fudido, porque na cidade já morreu gente em qualquer lugar. Então, nós não vai morar em lugar nenhum mais do planeta Terra. Cara, o grande problema desse filme é que as pessoas são burras. Não, vai acompanhando. Esse é um requisito pra todos. As pessoas são... A cidade inteira é burra. Não, você ressaltou um ponto muito importante. Véi, geral... A loira lá, que eu esqueci o nome. É a única inteligentinha. E olha a lá. A que fica no final. A que fica viva. O resto, mano, o que é aquilo, véi? Não, esquece. Tá, não, beleza. Porque é o estereótipo de... adolescentes que usam drogas, transam e são jumentos. Mas assim, se você tá num acampamento de boaça, que ninguém está falando, você não vai achar que tem um psicopata querendo te matar. Por isso não, que você primeiramente, morre. Primeiramente, mano. Eu já não vou pro acampamento, porque eu sei que vai ter um psicopata lá. Esses filmes já passaram a mensagem muito bem, velho. Eu não fico na minha casa com a porta aberta. A gente falou do Jason Voorhees, tal, tu não sei. Tal, tudo bem, mas assim, quem que ele é? Alguém fala, por favor. Cara, no primeiro filme não tem Jason. O Jason é uma história. Aparece ele no final, um moleque deformado do lago agarrando a menina. Você toma um susto do caralho a hora que você vê aquela porra deformada. Não pause. Você vai ver um bagulho grotesco, velho. É muito feio, mano. O Jason era um menininho especial que estava nesse acampamento, estava em Crystal Lake. Só 30 que ele... anos antes 30 do anos, filme. Só que ele precisava de, assim, de observação pra entrar no lago. E o retardado entrou sozinho, obviamente. E os instrutores que deveriam estar olhando ele estavam transando. Tendo como é que essas pessoas... Não, tipo, no assim, primeiro morto só percebe que... pra casa. Tipo assim, é o que eu penso. Pô, mano, tem 10 pessoas com você. Primeiramente, como é que você vai... se dar conta, se você foi dar um cagão e voltou, as 9 pessoas tinham morrido, é isso? Onde você tava quando as 9 pessoas morreram, desgraça? Não, ela chega na cabine e fala, ei, caralho. Eita, gente. Eita, porra. O negócio tá feio aqui. Eu fui ali dar um mijão, voltei, tá todo mundo morto. E agora, hein? Aí você negócio, Fred, né? Na entrevista da é nada, hein, meu. Putz. Já era, hein? Nossa, já era. É verdade, hein? O negócio tava bom, mas tá meio ruim também. Agora parece que piorou. Mas você vê, são mortes que, assim, não são normais. Mano, o cara mata, né, que depois a gente vai saber que é velho, mas... A pessoa morre com uma machadada na cabeça. Não, o outro tem uma flecha atravessada do colchão de baixo pra cima. Tipo, mano, não são mortes. Não é um tropeço que você bate com a cabeça e infortunadamente quebrou o pescoço. São enforcamentos e esfaqueamentos. Não, e esse ponto ficou legal no filme, né? A questão do gráfico que foi usado. Mano, eu achei da hora. Essa principalmente porque eu dei um pausa no machado na cabeça da mina. Não, filho, é gore pra cacete. Você vê a mulher dando a machadada, aí você vê o machado, são três imagens. Dando a machadada, o machado indo e depois a mina já corta na cara. Já com parte. Ai! Ah! Ai! Ai! E desce. Caralho, genial, velho. Que pariu, é mano. Muito bom. Muito bom. Especial da década de 80, isso aí. O que é Vingadores? Vingadores era bom. Foda-se, pô. Antigamente que era bom. Aí beleza, até essa menina tá sozinha. E assim, todo mundo do acampamento morreu até. Aí finalmente ela tem a ideia, beleza, sai correndo dessa porra dessa casa. Aí ela chega a velha. A velha desgraçada. Velha bonitinha, a toda. A velha fala, nossa, o que tá acontecendo? Minha filha, tá todo mundo morto. Tá todo mirradinho aqui, hein? Minha velha, tem um cara matando todo mundo aqui. Ficar tranquilo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não Vamos tenho entrar, medo. Me Essa conta. Daí é uma das atividades daqui, tava no panfleto. Você não leu as instruções? Aí que a gente descobre que é a mãe do Jason, que tá tentando se vingar do acampamento. Aí ela começa a contar. E que matou todo mundo. Agora me fala, como que aquela véia consegue enforcar e levantar um homem de 120 quilos, não entende. Crossfit. Claro. Ela mora do lado de um lago ali, as casas. Mano, tem árvore pra cacete pra ela subir. Subir ar pra caralho. Comer pra caralho. E ela, tipo assim, matou todo mundo, falou: vou tomar um banho, arrumar meu cabelo e vou conversar com a menina. Não só chega... isso. Eu ainda vou passar na floresta, pegar o corpo que eu matei no começo do filme e colocar dentro do carro. Porque eu sei que essa menina vai tentar fugir com o carro. Se eu colocar o corpo de uma pessoa morta aqui dentro, ela não vai querer dirigir. Um carro. A Lena é louca, ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Caralho. A Lena é determinação. A Lena é determinação. Pra falar, fazer uns negócios desse. Rapaz, aí vai. Beleza. Não, tá, eu não vou julgar. Porque matar adolescente, todo mundo tem vontade. Tem que acabar. Nossa, cada dia mais. Tem que acabar. Adolescente tem que acabar. Cada dia mais. Uma raça aí, velho. Aí, beleza. Até que ela começa a contar a história do filho dela que morreu. Ah, meu Deus, esse lugar. O Steve nunca deveria ter aberto esse lugar de novo. Já houve muitos desastres aqui. Você sabia que um garotinho se afogou? E no ano passado, mais dois foram mortos. Os monitores não estavam prestando atenção. Estavam fazendo amor enquanto o garotinho se afogava. O nome dele era Jason. Eu estava trabalhando no dia que aconteceu, preparando a comida. Aqui, eu era a cozinheira. Eles deviam ter ficado de olho no Jason. Eles deviam. Cada minuto. Ele não nadava muito bem, sabe? Podemos ir agora, querida. Acho que devíamos esperar o Sr. Cristo. Mas isso não é necessário. Eu não compreendo. Eu vou, Jason. Sabe? O Jason, ele era meu filho. E hoje é o aniversário dele. Onde está o Sr. Christie? Eu não podia deixar que abrissem de novo esse campo. Podia? Não depois do que aconteceu. Ah, meu doce. Meu inocente Jason. Meu filho Jason. Meu único filho. Você deixou que ele se afogasse? Você não presta! Você não prestou atenção? Olha o que você fez com ele! Olha o que você fez com ele! Olha o que você fez com ele! conta a história tudo do filme, e aí ela começa a parte mais bizarra do filme, que ela começa a fazer a voz do filho dela. Não, aí é psicopatia, nível astronômico. Fica, mamãe, mate, Nath! Meu Deus! O moleque nunca falou isso, ele simplesmente morreu afogado. E ele não pediu pra matar ninguém, sua louca. Chegando à morte mais sensacional do cinema, que ela arranca a cabeça da velha. Não, primeiro, ela conseguiu bater na velha duas vezes. É o mesmo problema do outro filme. Bateu, tipo, mano, mata antes dela bateu, levantar. Bateu, mas só que na última ela bateu e viu a cabeça sangrando. Ela falou, acho que eu provoquei um traumatismo craniano. acho que está tudo bem. Mas não, aí, a velha volta... A cena mais ridícula, a menina primeiro, você tá com um cara, uma véia matando todo mundo com um facão. Você vai ficar de costas, olhando um lago agachado, você tá maluco. Nossa, isso é completamente insano. Eu matei uma senhora que matava pessoas. Será que tem lombaria? Nossa, rapaz. Caralho, nossa, vamos vontade de comer a tilápia, sabe? Nossa, mano. Isso aqui domingo, hein? Olha, essa água tá gelada, tá boa pra dar nadada, hein? Caralho. Dá pra... Aí a velha chega por trás, ela podia ter atirado com um canhão que a menina não ia ter visto. Não, ela chega com um remo por trás, não é? Pra dar na... Acho que é, não é um remo, é uma faca, foda-se. É a menina coisa. Defende o facão com remo. Aí ela consegue depois pegar o remo quebrado, tentar se defender, não consegue, pega o facão e arranca a cabeça da mulher. Não, é a melhor morte do cinema. Porque assim, não sangra também, né? A cabeça só... Não, ela arranca, fica a cabeça deformada e sai uns espinhos. Já, é, tipo, já passou cortando, cauterizando. Assim. Aquele remo é um remo mágico. É. Né? Ela já arranca, já fazendo a limpeza, já. Esterilizando o local. Não, já sai já fazendo a sangria. Tudo bem, agora sangria. Sim. Meu Deus, todos os meus amigos morreram. Eu matei a assassina. Eu tenho o carro, mas não... Vão entrar no barco pra ver realmente se tem lambari nesse lago. É no verdade. Meio da madrugada, eu não consigo ver 5 palmos pra frente desse lago. Eu não sei o que tem dentro. Ah, mano, vou lá, vou ficar nesse lago aí. Ai, cansei. Adolescente, tá sempre cansado, né? Tá sempre cansado. Tem um pirarucu aqui, velho. Me fala, Rafael, por que que adolescente tá sempre cansado? Mano, é por causa da punheta, né? Caralho, belíssima definição. Depresso e ânsio. É assim que funciona. Mano, o que que é? Mano, é ridículo, velho. Na boa, esse final aí... Mano, sabe aí... que é a cena que é... É a melhor cena, porque... Fala. Não, posso tá falar um pouco. Fala você. Não, eu tô guardando pra última. Tá, eu não lembro. Não, eu dessa da última cena ficou mal. Chega os policiais, vem a tá lá, a menina passando a mão assim. Nossa, parece que companhia, lambari, tá ligado? Vem o lambari. Vem o lambari. Não aconteceu nada, tô beleza. Você podia ter trazido uma vara, né? Aí tem o maior susto do filme, que chega um moleque deformado, agarrando a menina por trás, levando pro lago. Acorda no hospital. E o menino, salvaram. Menino, você tá louco? Não tinha nenhum menino. Então ele ainda está lá. Porra! Caralho! Mano! Velho. Mano, sabe como essa cena fica muito melhor hoje em dia? Se na hora que o menino, tipo, antes dele subir, você começa. And his name is John Cena! Mano, melhor 100%, essa cena. Eu vou editar o filme e vou publicar. O moleque tá zoado. Mas daí assim, no primeiro filme, no final, você fala assim, mano. O que eu vi? O que eu vi? Será que essa mina... Tá mano, alucinada. Se ela que matou todo mundo, você não sabe o que aconteceu. Você tá fica ligado? Meio ambíguo o final. Você não sabe o que realmente é verdade ou não. Fala, porra, o moleque até tava que vivo, chega o tava. Segundo filme e fala... Não, realmente tinha um moleque ainda no lago, 30 anos dentro do lago. E agora ele cresceu. Ele cresceu de um filme pro outro. Mas fizeram um filme pra ele, como que é? Não sei o que forma lá da água. A forma da água. É dele. É o crescimento dele, né? Chega, acabou, matou. Mano, vocês pediram isso. Acabou, matou. Agora é a obra ali. Vamos falar de umas mortes, vocês lembram de alguma coisa? Assim, a morte mais zoada do Jason que eu lembro é no Jason vai ao espaço. Por que não, né? Vamos Jason X. Vamos levar ele até o espaço, que ele mata a menina com hidrogênio líquido. Ele soca a cara da mulher dentro de um bagulho e depois quebra a cara dela numa mesa de ferro. Tipo, mano, é... Não dá. São as mortes mais cagadas. Ele mata um cadeirante no segundo filme. Por que não? Inclusão social. Não vamos matar apenas brancos, héteros, cis. Vamos matar qualquer um agora. Tem que matar as minorias também. E joga ele dá, tipo assim, o pessoal que ele mata e enterra o corpo, mata e joga pra lá. O cadeirante, ele mata e joga da escadaria. Tipo, anda agora, filha da puta. Isso é muito errado, cara. Pô, filha da puta. Isso é muito errado. Então, o resumo desse filme é assim. Se todo mundo morreu, não pesque lambari. Dá tudo errado. Dá errado essa porra. Não vou transar perto do lago. É. Beleza, chegamos aí ao terceiro filme pra fechar essa trindade do slasher, do terror clássico. E foi o filme que eu não assisti. Filha da puta. E é um filme de 84, Wes Craven é o diretor. Isso. E ele teve uma ideia, ele falou assim, cara, tem crianças tendo pesadelos e morrendo. Então eu posso fazer uma ideia aqui pra fuder o universo. Vamos pensar em um nunca monstro. Mais dorme bem. Vamos agora. Pensar em um monstro onde você não consegue escapar. Então criou-se a Hora do Pesadelo. É esse cara. Está atrás de nós nos sonhos. Isso não é real, Nancy. É real, mamãe. Sinta. Me dá essa porcaria. Tem até o nome dele escrito dentro. Fred Krueger, mamãe. Fred Krueger. Quer saber quem era Fred Krueger? Era um assassino imundo de crianças que matou pelo menos 20 garotos da vizinhança. Que nós conhecíamos. Ah, mamãe. Ficávamos loucos porque não sabíamos quem ele era. Mas foi pior ainda depois que foi pego. Eles o colocaram na cadeia? Os advogados ficaram ricos e o juiz ficou famoso, mas... Alguém esqueceu de assinar o mandado de busca e Krueger foi libertado rapidinho. E o que foi que fez, mãe? Um bando de pais procuraram por ele depois que ele foi solto. O encontramos numa sala abandonada onde ele levava os garotos. Continua. Pegamos gasolina. E jogamos em todo lugar e fizemos uma trilha até a porta. Colocamos fogo e ficamos olhando queimar. Quem que é Fred Krueger, Renato? Fred Krueger é um ex-aluno do Senai. Basicamente é. Vocês me julgam, mas o Renan também fez Senai. Vai se fuder, tá aí, ó. O Renan, então? É, mano, o começo do filme é um cara que fez metal mecânica. O cara tá lá no torno lá, fazendo o instrumento de trabalho dele. Tá certo, pô. Mano, é um cara que fez Senai, velho. Artesão. É, artesão. Gado demais. Bonitinhas. Porra, do caralho, o cara faz a luvinha dele mágica com... Pô, corte, costura e... Você viu? Cara, irmão, quem faz Senai faz carreira, velho. É isso aí. Cara, isso aí, mano, o cara fez tudo da luva, velho. O cara é brabo. O filme começa justamente com o primeiro pesadelo. Uma menina tá perdida no pesadelo e tal, e ela consegue acordar. Aí, as... novamente, adolescentes conversando, né? Claro, obviamente. Eles começam a ver que eles estão tendo o mesmo pesadelo, cara. Eu falo assim, cara, eu lembro de um cara com umas garras, um negócio meio estranho. Me perseguindo. Me perseguindo numa caldeira, sei lá, um negócio meio bizarro. Ela fala, caramba, eu tive o mesmo sonho. E não são só adolescentes, são três adolescentes e o Johnny Depp. Tem que levar em consideração. Só por isso você fala assim, porra, esse filme talvez, tem né? Tem que levar em consideração. É. Talvez seja fatos reais. Aí fala assim, os meus pais saíram de casa. Então vem dormir todo mundo aqui. Isso aí. Obviamente, né? Claro que é isso que acontece. Pão cu e pá. Sei que lá. Chega todo mundo pra dormir na casa. E a menina sobe com o namorado dela lá pra transar também, né? Obviamente. É, é o que mais acontece. Você tá vendo? Eu já não sei, mas esse sexo é bom, velho. É perigoso, rapaz. Começando a duvidar das coisas. Você tá se arriscando demais, velho. Cuidado. Tanto que a primeira menina que morre é a menina que tava tendo pesadelo no começo do filme. E ela é esfregada na parede. Cara, eu achei essa morte foda. É foda pra caralho. Essa parte é foda. O problema é dentro do sonho que o cara quer assustar a menina. Já tá correndo. Atrás dela, você vê um maníaco com um chapéuzinho de couro correndo atrás de você, com a cara toda deformada, com um H. Obviamente você vai correr. Aí ele, pra assustar, para, olha pra ela. Olha o que eu sei fazer. Ele mostra o dedo e corta o dedo e sai um bagulho verde. Mano, vai tomar no cu, velho. Cara, só parei de assistir um filme sério a partir daí, velho. Ué, sabe por quê? Ah, só vai tomar no cu, cara. O Freddy Krueger, ele trabalha com medo. Então ele tem que te fuder a sua mente de algum jeito possível. Olha o que você falei. Cortei meu dedo, tá saindo um negócio verde. Não é, a menina fala. Beleza, Freddy, você perdeu um dedo. Não, pô. Vai tomar no cu, velho. Ficou na mão. Porque, mano, você... Às vezes você tem pesadelo com um unicórnio, certo? Você acorda cagado. Mas a velha mina tinha medo, sei lá, da turma do Didi, tá ligado? E aí... Se o cara foi fazer graça, ela ficou com medo. Foi com o extintor, assim. Tem uma história! É verdade. Foi o que eu falei, a gente tinha medo das lendas urbanas do Gugu, velho. É, realmente, isso aí dá pra ter um medo. Dá um medinho, eu cara, perdi, um eu perdi o filme nessa hora. Nessa hora eu me perdi. A primeira mina, ela é esfregada no teto. Uma você fala, morte. Velho, é tipo um banho de sangue do caralho. Você fala, opa, esse filme aí, na época que ele saiu, ele deu um... Não, aí o namorado fala, puta que pariu, isso aí eu não vou conseguir resolver não, hein? É. O cara fica meio ruim. Eita, cuzão. Eita, rapaz, olha lá. Essa bucha não é minha. O que eu faço agora, hein? Não. Eu queria um negócio diferenciado na cama, mas não era isso aí não, parça. Não precisava se sangrar e se jogar no teto não, hein? É. Aí, beleza, o namorado foge... É, que chega entre amiga aspas, a dona da casa chega e fala, o que tá acontecendo aqui? É, e o Johnny Depp? Que louca que é essa que vocês estão fazendo isso? Chega a amiga dela e o Johnny Depp. É. E vê todo aquele banho de sangue e tal, não sei o quê, e a polícia começa a investigar o caso. Tudo bem, a Nancy, o pai dela, é o policial responsável, e ela tá na escola. Aí, ó, aí você já vê que é bom você ter influências, né? Porque uma pessoa morre, o quarto vira um banho de sangue, e, tipo, a galera foda-se, mano. O que aconteceu aí? Ah, morreu aí. Não, aí, tipo, a polícia vai pro mais óbvio que é. Pô, só tem duas pessoas dentro do quarto. Uma morreu violentamente. O mais provável é a outra pessoa que matou. É. A menina fala, não foi você não. Foge aí, fica de boa, fica tranquilo. Mas é amigo, não é brother. Chega o pai dela, policial. Ei, morreu aí mesmo, né? Eita, E o dever você fez? Qual é que caralho, tá a escola? Bicho. Cara, se fudeu que a menina morreu lá, mano. Ninguém liga pra menina. Nem aí, todo mundo cagando. Caralho, bicho. Aí foge e tal, e ela vai pra escola. Aí ela a Nancy, ela começa a ter pesadelos com essa amiga. Que é a parte bizarra. Nossa, ela sendo arrastada cara, no saco. Aquele corpo sendo arrastado. Nossa, dentro, velho, do saco, chamando bizarro, a amiga, mano, pra tá ir louco atrás. Você tá louco. Mano, não, tipo assim, é dos piores filmes, dos três filmes, esse é o melhor. Pior, cara. Pior, não, assim, demais. É. Dá mais medo. Não, porque a história dele mesmo é um cara que já fazia umas cagadas da porra que foi queimado pela vizinhança. É. Então é. O cara já tem um nível de psicopatia maior do que os outros dois, velho. É psicopata. Ele então, só fazia assim, isso por prazer, não é? É, ele arrasta o corpo e chega até a caldeira. Leva a Nancy até a caldeira. E começa a correr atrás dela. Fred Krueger é um cara todo queimado, usando um suéter de verde e vermelho. Listrado. Bom, pera aí. Nesse ponto a gente tem que falar. Ele tinha muito mais estilo. Verdade. O chapéuzinho de couro, suéter vermelho e verde. Chapéuzão. Na moral, mano. Chapéuzinho zica. E a mão do Senai. Ele conseguiu fazer graças aos cursos do Senai. Não, vamos. Outra coisa. É uma luva de jardinagem aquilo, tá, gente? É a luva de jardinagem. Mas justamente pra... plantar a mão dentro das outras pessoas, né, velho? Foi daí que o Johnny Depp tirou a ideia de fazer Edward Mãos de Tesoura. Caralho, verdade. Será que não foi esse o filme que o Rafael assistiu? Foi. Era esse mesmo que o Johnny Depp, né? Filme, cara. Ai, caralho, eu errei, bicho. Ele persegue ela dentro do sonho, e ela é machucada dentro do sonho e acorda. E na vida real, ela tá queimada. Então ela fala, porra, o que acontece dentro do sonho acontece na vida real. Tô fudida. Fudeu. Mas se você reparar, a hora vou que ela... Vou experimentar dar o cu rapidão no filme. A hora que ela tá na sala e que ela acorda, não tá um machucado. Só tá quando ela sai da escola, tá ligado? É. Assim, opa, alguém esqueceu de colocar tem o ping, mano. Ping é alto do sonho. Ping é alto. O ping é alto. Tá um delay. É que, na verdade, é o mesmo bagulho do horário de verão. Ela sonhou em horário de verão, só que não era. Ela atrasou pra chegar. Atraso, é tudo fake news. É. Tá. Aí, mano, aí a gente chega na cena mais icônica, eu acho, que do Freddy, que é a cena da banheira. Da luva. É, que a saindo. Mina tá. Que a mina tá. Tarado da porra. Mas ele foi safadinho, né? Onde ele tá aquela luva, velho? Pô, ele mete a linguinha pra fora toda vez que ele tá correndo atrás de mulher. Tipo, pode pegar. Velho, na boa. Na balinha. Ou ele deve ter se fudido nessa. Porque você tava com uma mão pra cima, a outra tava pra baixo com movimentos repetitivos. Esquece, aí abandona. Mas o cara, tipo assim, ele era um psicopata do caralho e, tipo, não falam no filme se ele era pedófilo. É, nos filmes mais pra frente falam acaba que, falando, é, né? Que ele era pedófilo. Né? Tipo, o cara era maluco do caralho. Então, tipo assim, ele era sexualmente atrás das pessoas também. E a mão sai de dentro da banheira. Ela vai assim, subindo, aí ela acorda e a mão desce. A mãe dela casualmente bate na porta. É. Olha, vê se não vai dormir na banheira. Cara, que mãe que fala isso? É. O pai bate e fala assim... Tô pagando a conta de água! Sai daí, caralho! É, mano, se tivesse isso aí, era mais realista. É, mais realista. Esse pé tá sujo, hein, menino? Então, assim, a mão na banheira saindo é uma das cenas mais icônicas da Hora do Pesadelo. E é foda pra caralho. Você fala, mano, como que você vai lutar pra não dormir? O lance do filme é esse, tipo. Rebite. É, porque na verdade é isso. Tanto que ela começa a usar depois. Tanto que ela vira caminhoneira, né? A continuação desse filme é carga pesada. Bino, caralho. Então, tipo assim, mano. A única saída é não dormir, né? Você não pode dormir, cara. Então é um bagulho. Eu aguento no máximo meia hora. Que nem nos outros filmes, é só você não ir pro Crystal Lake, que você, o Jason não te transar. E não sair de casa no Halloween. E o Michael Myers não te pega. Só que, mano, todo mundo dorme. Então, aí que entra uma parada, tipo assim, que eu queria pontuar nesses filmes. Esse filme, eu acho que ele já começou, tipo, a evoluir, essa galera começou a falar assim, porra, dá pra gente fazer um negócio diferenciado, só que qualquer pessoa aí coloca uma máscara, alguma coisa e sai matando. Isso. Porque você vê, tipo assim, por mais que o Sexta-feira 13 do Jason, assim, tem toda a questão mística e tal, o moleque morreu, mas não morreu... É, forma da água, o cara é 4. Sim, é uma pessoa com uma máscara que mata. Tipo assim, tem um jeito de você matar ou evitar ele. O Halloween do Michael Myers é a mesma coisa. Pô, é um cara com uma faca que mata. Isso tá ok. É quase Facebook, hein? Quase... Eita! Então, tipo assim, é só você, tipo, ficar esperto ali quem tá stalkeando, deixar o perfil privado, que, né? Que você evita isso aí. Mas, cara, tipo, a Hora do Pesadelo, do Fred, tipo assim, é uma parada que envolve... É uma parada mística, né? Olha, caralho! Porque tipo, por mais que os outros eles sejam um super foda, super resistente, cara, é 4, esse envolve uma parada meio que de poder, né? Porque, assim, ele tá no seu sonho, porra. Tipo, é um negócio assim, fora do normal. O Myers, ele tem o bagulho indígena lá, tal, não sei o quê, mas ele é só um homem. Ele, sim. O Jason ninguém sabe, ele é um zumbi, sei lá. Só que o Fred, ele fez pacto com o capeta. Exato, exato. Ele é quase o próprio capeta. Toda a história dele, tipo assim, mano, ele foi concebido por um estupro de uma freira. Nossa, aí ele vira órfão. Aí o cara, o pai adotivo dele abusava dele. Aí ele vira morador de rua porque ele mata o pai. Aí ele compra um carrinho de sorvete, começa a vender sorvete pra atrair crianças pra levar pra caldeira e matar todo mundo. Pouco doente. Pouco doente, é pouca doença. Okay. Eu chamo isso de empreendedorismo. Então aqui. Muita força de vontade. Empresas, grandes negócios. Grandes negócios. Então, tipo assim... O tanto... cara começou com um carrinho de sorvete, o cara terminou vai pra caldeira, de todo mundo. Puta, mano, que o cara no final fica imortal. Velho, no mínimo, ele deveria estar participando do Congresso Nacional de Empreendedorismo. É um caso, é um case de sucesso maior que o da Belpass, velho. Meusucesso.com, vai estar lá. Robson na Charing Box, esquece. Tanto que, tem a cena do filme onde a menina tá totalmente perturbada e ela fala pra mãe dela e fala assim: minha filha, eu sou a sua mãe, eu sou a maluca do caralho, eu guardei a luva dele. Vem aqui que eu vou te contar a história. Beleza. Aí conta a história dele, que ele é queimado, e quando ele tá morrendo, ele pede imortalidade pro capeta. Tanto que os espíritos do sonho pegam ele, por isso que ele assombra o sonho, por isso que ele é nutrido disso, tá ligado? Por isso que eu sempre falo pra você, tipo, ele precisa causar medo nas pessoas. Sim. Porque se ele for esquecido, já ele era. Morre. Ele morre. Continua sendo bizarro. Não, mas foda-se. Aí, sem contar que a mãe é uma alcoólatra do cara, toda hora ela tira uma garrafa de licor. Do nada, velho. Ela é tipo o Presto do Caverna do Dragão. Do nada, velho. Tô com uma sede, eu vou tirar de trás do travesseiro uma garrafa de 2 litros de licor aqui e dá um gole. Caralho, bicho. Mano, é muito alcoólatra. É muito alcoólatra. A mãe conta pra ela sobre o Fred e ela fala, pô, então vou pegar esse filho da puta. Pegar na porrada, né? Vou descer a porrada. Ela leu um livrinho de armadilhas de... Bear Grylls? Não, sobrevivência escoteiro. Escroto. Manual de escoteiro. Pegar coelho e gato. A mina vira o Rambo, velho. Em 20 minutos ela dá conta de ligar pro namorado e falar, ó, me acorda daqui meia hora. Ela arma todas as armadilhas e dorme. E acontece... Aí ela consegue ir atrás do Fred. Isso. Tá, deixa eu só abrir um parênteses aqui. O namorado da primeira mina que morreu, ele morre enforcado na prisão, quando ele é pego. Com a cobra cobertura. É, essa é meio bosta. Mas o Johnny Depp, velho... É, não, tem que ser, né? Ele não ia morrer de qualquer jeito. Mano, ele morre como se ele tivesse, tipo, num ralo de uma pia, velho. Ele um triturador de vulcão. Mano, quanto de sangue tem o Johnny Depp, bicho? Ele tem 5 galões de sangue no moleque de 17 anos, bicho. Caralho, velho. Ele vira um vulcão de puta que pariu, mano. O Fred puxa o cara... Não, primeiro, o cara também tem que morrer, né? Tá dormindo com a televisão no saco. Vai se puxar. É, porra, aí, bicho. Que consegue dormir com toda aquela pezinha do saco. Mas se fone de ouvido, televisão... O cara é puxado pra dentro da própria cama, no meio da cama, abre um buraco, um portal dimensional ali. Por que não? O cara tem paco capeta, ele pode fazer o que ele quiser. É, porra. Aí puxa, aí do nada começa a voar sangue pra cima. Tipo assim, eu não simplesmente matei você, eu fiz um ensopado de você, tô jogando pra cima aqui agora. A mãe dele abre a porta e tá lá jorrando sangue ainda. Ela nem entende o que aconteceu, mas ela já sabe que o filho dela morreu. É. Pô, se sair essa quantidade de sangue de onde meu filho deveria estar, eu vou pressupor aqui, eu acho que ele morreu, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque eu acho, ó, bom, eu não sou nem um especialista. Ou desceu pra ele. É, não sou nem um especialista. Nossa, virou um hominho agora. Eita, porra. Ela consegue trazer o Fred pra realidade e começa o... Pega pra capar dentro da casa. Eita, porra, Armas da porrada. Não, nele. O cara aparece em sonho, não sei o quê, mas não consegue atravessar uma porta. Que merda do caralho. Não, ele não consegue nem abrir a porta. Pra conseguir abrir uma porta, velho. Mas ele não tá no mundo dele, tem que entender. Ele não foi muito funcional nessa luta. Se a gente der um pequeno jump pro final, dá pra entender que a última meia hora do filme é tudo sonho. Não, então, calma. É, ela... O todo final é um sonho. Então, porque pode ela, ser ela que. Ela não acordou. Pode ser que ela não acordou com o despertador. Ela não ainda acordou. Ainda é um sonho. Ela não acordou. Ou seja, ele tá fingindo que não tá num sonho. Ele tá fingindo que tomou uma machada, que tomou uma martelada, que não consegue atravessar a porta, que pegou fogo. A gente não sabe. Tanto Mas que esse a, é o... a mãe dela morre. Uma cena fenomenal. Não, não, não é a mãe dela que morre. Não morre. É um boneco. É um boneco, mano. É um boneco. Não, o pior é o pai, tipo, eita, rapaz. De novo, pai, nossa. Ela foi carbonizada e foi pra outra inferno, dimensão. Inferno. E no inferno tem neon, né? Vocês viram que piscando no meu. Caralho, é tipo Need for Speed 2, tá ligado? O diabo curtiu Need for Speed. Caralho, velho. Veloz e Furioso e tal. A mãe morre e tal. Aí ela fala pro Fred que ela tinha aprendido na terapia do sonho que ela tinha. Eu retiro todo o poder de você. Quando eu acordar, todo mundo vai estar vivo e você nunca vai ter existido. Aí ele fala, demorou, borracha. Beleza, fera. Vai lá, suavão. Aí tá, ela acorda e tá todo mundo vivo de novo e ela entra dentro desse carro, que é da do suéter dele. Aí o final, tipo assim, ah, nossa, que dia maravilhoso. Mãe, eu vou sair com os meus amigos. Aí a mãe, que era alcoólatra pra caralho, fala, nossa, agora eu simplesmente acho que não preciso mais beber. Parei, porque era de noite com a matança, ela sai de casa, tá de manhã, todo mundo lindo, todo mundo que morreu tá vivo. Tá, tudo bem. Ela entra dentro do carro, ai, nossa, essa menina... O carro sobe o vidro, fecha a tampa, tá com a mesma cor da camisa do Fred, ela começa a se debater e a mãe, ah, tchau, filhinha. É. Ela tá se debatendo, pelo amor de Deus, me tira daqui. Mano, morre. Aí, ou seja, me faz acreditar que o filme inteiro é um sonho. Então, por quê? O final é o mesmo que o começo. Por quê? Aquela arrombada, aquelas crianças pulando corda e cantando essa música do Fred. Que é foda. Aqui em português não rima, né? É, não rima. Português não rima, português. Mas tipo assim... É puta uma música legal pra caralho, eu tinha medo desgraçado dessa música. Legal, entre muitas aspas. Legal pra quê? É legal se você curte o Pacto legal. Do Satã. Sim. Então, tipo legal. Assim, o filme brinca com isso, por isso que é genial. Você não sabe aonde ele virou sonho, você não sabe quem que morreu, quem que tá vivo. Então, assim, o negócio fica. Não durmam. Basicamente. Isso pra mim é falta de bola do diretor. Ele não sabia o que fazer com o final, falar. A gente já tem uma definição aqui que a gente aprendeu com esses filmes. Não transem e não durmam. É, acabou. É o sucesso. Básico. É o básico. É o básico. Basicamente, o filme tá incentivando você a ser um nerd. É. Que nerd não dorme. Não, aí que tá. Você quer revolucionar, você aí, jovem diretor de filmes, quer revolucionar a indústria? Cria um slasher que vai atrás de punheteiro. Nossa. Aí ninguém mais tá seguro. Agora todo mundo morre. Você pode transar, você pode bater punheta, você pode não fazer nada, você vai morrer. O que sobrevive é o que não bebe, não fode, não fuma. Aí no final do filme, depois dos créditos, tá lá, um oferecimento pro Erd. É tudo campanha. Caralho. É tudo campanha, isso aí. Ó, não tem nada, vira as costas, vem, puxa com tudo, velho. Fala, puta, isso é legal. Que filme tá falando? É o primeiro, é assim que começa? É, a criança no quarto. Não, mano. Não. O primeiro começa com ele fazendo a lua. Errado. O filme errado. Você deu o vídeo do set. Não, é. O filme que eu assistiu achando que era a essa daí já é assim, a última parte do podcast, final. Tá ligado? Depois da parte. Não, é o assistiu errado. É o assistiu errado. Achou o filme demais, nossa! Filme do Rafael, o que você assistiu? Vingadores. Godzilla! Rafael assistiu Godzilla. Godzilla 3, mano. A hora do Godzilla. Vai, esse podcast foi editado por Time Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.